tarde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais do que um bem querer. Andar solitário entre a gente, nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha-se perder. É querer estar preso por vontade. É servir quem vence o vencedor. E não se sente. Amor é...